Não sou dono da verdade, mas sou dono do meu sonho. Pra passar minha mensagem eu componho, lidando todo dia com os meus demônios. Pra pensar e refletir queimando neurônios. Já não é mais falar, pensar ou escutar. Refletir é uma ideia, mas tem que se expressar. O cifrão tá fazendo muita gente se calar. Briga de poderes para um só fim dominar. Vício tem em todo canto que iremos. Liberdade para os zumbis do sistema é o que queremos. Vagando pela cidade, percebendo fatos estranhos. Tudo tem a sua perda, tudo tem o seu ganho. O que é de valor amanhã pra você já não pode ser. É foda, poucas coisas da vida depende do seu querer. Gente roubando e matando pra sobreviver. E pra quem pensa demais é difícil se esquecer. Escrever pra se sentir melhor no mundo sem sentido. O impossível é reconstruir um cérebro partido, ofendido com tantas coisas que acontecem. É tanta gente grande que não cresce. Tento me manter em pressa, então vê se não me esquece. Acontece que nem tudo é o que parece. Todas as pessoas que você conhece, cada uma tá ligada que tem o final que merece. Não sei se é melhor pensar. Quanto mais eu penso, começa a me incomodar. Pensamentos que me deixam sem dormir. Espero que um dia alguém possa me ouvir. Não sei se é melhor pensar. Quanto mais eu penso, começa a me incomodar. Pensamentos que me deixam sem dormir. Espero que um dia alguém possa me ouvir. Próximo dialeto, mas belo escuro. Simplesmente em meio a um processo secreto de argumentar. Juízes a julgar, ponto a quadrada e começo a atirar em quem vai acertar. Eis a minha questão. Tem muito vagabundo aí se achando o patrão por ostentação. Ha, isso é vacilão. Prevejo vários assim, implorando seu perdão. E aí se perguntam o que irei fazer. Tolos se enganam, mas poucos podem ver. A escolha não é minha, muito menos nossa. Marcha já traçada pelo dono dessa roça. Então acorda e veja por si mesmo. 2000 e poucos anos, ainda tamo no começo. Às vezes até esqueço, porém ainda é cedo. O dia já virou e eu não adormeço. Insônia foda, sempre me incomoda. Horário desregulado, rotina que me transtorna. Por algumas horas de conexão. Rima é uma arte que vem do coração. Então sempre adiante, mensagem do além. Na cabeça de um pensante, também ignorante, mas autoconfiante. Conheço do que sei, não tô aqui desde ontem. O que é que tu tem aí pra mim, cara? O que é que tu tem aí pra mim? Apenas uma proposta. Abre essa caixa de perguntas e escuta a tua resposta. Seres vivos, picos e livros, contos descritos em meros e únicos. Belos poemas líricos, persisto no que vejo e aí logo percebo. Um jogo de xadrez, alguns falsos reis. E essa é sua vez de jogar, sem tempo pra chorar. Sonhar já não basta, você tem que lutar. Pra quem fica parado, te digo, só resta lamentar. Não sei se é melhor pensar. Quanto mais eu penso, começa a me